Nós temos um galardão que é Praia de Ouro da Quercus. Há mais de 10 anos reconhecemos a excelência ambiental e a qualidade das praias, quer no continente, quer nas regiões autónomas. Esse galardão é feito de uma forma bastante responsável e é um reconhecimento e um prémio a todos aqueles que diariamente trabalham em prol do seu concelho. Neste caso é a Câmara Municipal, porque este trabalho, este galardão, independentemente das exigências legais, não seria possível se os serviços da Câmara e os senhores da Câmara se empenhassem em ter esse galardão. Existem praias lindíssimas, praias de boa qualidade, e que os portugueses podem vir para o interior também banhar-se, porque lá há boas praias no litoral, quer de norte, quer a sul. No interior e nesta região há praias lindíssimas, praias boas e praias, digamos, seguras. E, portanto, nós fizemos isso ano passado e este ano estou cá também para reconhecer, digamos, aquilo que é importante para todos.